Cristo nos libertou. Com amor, honra e sangue, com isso nos convocou pra formar a sua gangue. Cristo nos libertou. Com amor, honra e sangue, com isso nos convocou pra formar a sua gangue. Sou da gangue que usa só o dom dado por Deus. Sou do bang, insuportável pros fariseus. E sente só, qual é que é do moio? Maranata no apoio, com trigo não fica joio. Se o diabo é pá, o poder do meu Deus é ímpar. É nós que tá debaixo da unção e de alma limpa. Se for pra trocar no durante e após, quem será contra nós? Se Jeová é por nós, somos uma família na espiritual guerrilha. Somos uma quadrilha que o amor compartilha. Pela volta do Messias é que o nosso olho brilha. Na espera por grandes dias seguimos sua trilha. Sequestramos a sua atenção, traficamos só boa informação. Decretamos o fim do império do cão. Jesus manda na nossa boca e Deus é o patrão. Cristo nos libertou. Com amor, honra e sangue, com isso nos convocou pra formar a sua gangue. Cristo nos libertou. Com amor, honra e sangue, com isso nos convocou pra formar a sua gangue. Hoje a nossa quadrada é a palavra sagrada, e em qualquer quebrada ela será celebrada. Fique firme na estrada, mesmo se for cumprida, pois o Senhor se agrada daquele que prega a vida. Somos de várias raças, somos de várias cores, somos um corpo só, somos adoradores. Somos sim o que quisermos ser, pois Jesus Cristo libertou e honrou eu e você. Disposição pra missão, nesse plano de ação, transformação, inspiração e elevação. Esse é o corre do louco, sou irmão batizado, ontem só no sufoco e hoje eternizado. Sem algema, sem dilema, nem carcereiro, sem problema, pregador e bandoleiro. Com amor, honra e sangue, povo salvo e liberto, somos da sua gangue, corremos pelo certo. Cristo nos libertou. Com amor, honra e sangue, com isso nos convocou pra formar a sua gangue. Cristo nos libertou. Com amor, honra e sangue, com isso nos convocou pra formar a sua gangue. Cristo nos libertou. Com amor, honra e sangue, com isso nos convocou pra formar a sua gangue. Cristo nos libertou. Com amor, honra e sangue, com isso nos convocou pra formar a sua gangue.